dia dos finados. Garoava um pouco, tava sossegado. Me falaram pra nesse dia não extrapolar, mas como sempre não quis acreditar. Tava eu, gordinho, mais um mano, bebendo cerveja, então bolamos um plano. Aquela fita é certa, não pode dar errado. Hoje tá suave, é dia dos finados. Então vai, meu parceiro, já traz as ferramentas. Pega o furador, traz a ponto 40, a matraca e bastante munição. Se atravessar meu caminho, é só lamentos, doidão. Meu barato é ganhar um dinheiro. Já pegou um golfão, esse é meu parceiro. Na CUPC, entrando em cena a 120 por hora, sentido a diadema. A diadema. De pura disposição, entramos no bingo de fura na mão. Vai, vai, vai, segurança, não paga de louco. Se ciscar, te reboco no pipoco. Se alguém vacilar, vai tomar na lata, porque a fita já tá toda esquematizada. Peguei todo o dinheiro daquele bingo de otário. Pegamos a assembleia, sentido ao campanário. No meio do caminho, quem aparece? Os homens. Vazamos assim por hora, ninguém é super-homem. Já demos um perdido perto da Lima Barreto. Ficamos mais sossegados quando entramos no gueto. Dispensamos o carro e fomos pra minha goma. Dividi o dinheiro, fomos fazer a soma. Com sucesso na fita e um sorriso visível, com dinheiro no bolso, não havia impossível. Tenebroso de nós, o mais vida louca. Com dinheiro da fita, inaugurou uma boca. Nos dois primeiros anos, vendeu farinha doidado. E num acerto mal feito, passou a ser procurado. Foi enquadrado em uma festa e ficou na maior brisa. E foi julgado há 8 anos de calça cinza. Meu mano aliado, com sua parte do dinheiro, comprou uns cano bem louco. Chamou um parceiro com ódio na cabeça e fortemente armado. Foi fazer uma fita num banco em São Bernardo. Foram enquadrar o banco, não deram importância. Que no carro da frente tinha um par de segurança. Quando entraram no banco e começaram a cena, o segurança de fora já ganhou o esquema. Me disseram que a cena lá dentro foi louca. Ele tomou 2 no peito e 3 tiros na boca. Guardado na minha memória. A vida é de luta, dores e glórias. Sou fruto de uma vida que a sociedade criou. Estado de revolta me dominou. Eu não sou juiz, mas te digo a sentença. Cheguei à conclusão que o crime não compensa. Com dinheiro guardado e a mente zoada, entendi então que o crime era cilada. Fui procurar um emprego e voltar à escola. Deixei de lado o crime e voltei a jogar bola. E com dinheiro da fita que acabou em furada, mandei fazer um campinho e parque pra molecada.